confusão. Eu fui gente boa, fui na educação. Vem na ignorância, perdeu seu perdão. Era merrequinha, mas faço questão. Quero as notas e cada tostão. Se não der, se não der, se não der, o bicho vai pegar. A tartaruga we